morreram queimados enquanto dormiam num alojamento do Clube de Regatas Flamengo. A tragédia chamou a atenção da opinião pública para a precariedade dessas instalações, situação que se repete em todo o país. Para evitar que novas tragédias ocorram, a Câmara está analisando proposta que altera a Lei Geral do Desporto para regularizar os alojamentos destinados a atletas. Pelo texto, os alojamentos deverão ser inspecionados e autorizados pelas prefeituras municipais após a expedição de alvará de funcionamento, laudo técnico do Corpo de Bombeiros e o ABITSE, que é um certificado de conclusão após uma obra. No caso de os atletas serem menores de idade, é precisa autorização expressa dos pais e da vara de infância, responsável pela localidade onde se encontra o centro de treinamento. A vara da infância também será responsável por expedir documento autorizando o alojamento dos menores, desde que o clube forneça atendimento médico e psicológico, o maior responsável pelo alojamento e o comprovante de matrícula dos menores na rede de ensino pública ou particular. O autor da proposta, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, destacou que a legislação atual é omissa em relação ao funcionamento dos alojamentos de atletas nos clubes profissionais brasileiros. De colocar o regramento claro para quem quer ter um jovem, um adolescente nas suas instalações, para que ele possa fazer desenvolver o seu desporto, tenha efetiva condições de manter aquele menor ali. Então, nada melhor do que ter estabilidade jurídica e regras claras para que as pessoas sabendo, olha, as regras são essas, eu quero desenvolver essa atividade. O que não pode é trazer um menor, tirar do seu seio familiar, da sua casa, para colocar ele numa condição de risco, numa condição subhumana. Ainda segundo o projeto que regulariza os alojamentos de atletas, principalmente menores de idade, os clubes que infringirem a nova legislação ficarão impedidos de participar de... Rádio Correio FM, 90,5 MHz. Correio. Joaquim Gomes, Alagoas. A rádio feita pra você. Correio FM. 8 horas. Atenção para assalto no centro da cidade. Os... Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Hora de notícia. Notícias. Depois de idas e vindas, o governo federal enfim bateu o martelo sobre a reforma da Previdência. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira que o texto prevê idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, no período de transição de 12 anos. Pelo atual regime previdenciário, há a possibilidade de se aposentar sem idade mínima, desde que haja 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Homens com 65 anos e mulheres com 60 podem se aposentar desde que tenham, no mínimo, 15 anos de contribuição. Há ainda a regra 86 por 96, em que se soma o tempo de serviço e de contribuição. A soma deve resultar em 86 para as mulheres e 96 para os homens. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto da reforma precisa de aprovação de 308 dos 513 deputados na Câmara, o que representa 3/5 da Casa, antes de ser enviada ao Senado Federal. De acordo com o governo, a proposta vai ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima quarta, dia 20, e depois será enviada ao Congresso. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirma que Jair Bolsonaro defendia que a reforma tivesse mais tempo de transição. A equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros e uma transição de 10 anos. Né? Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulher, para mulheres, né? E uma transição de 12 anos. Ainda segundo o secretário, o presidente pediu para que fossem divulgadas apenas algumas informações do texto a princípio. O inteiro teor da proposta será conhecido apenas no dia 20 de fevereiro. Reportagem, Tiago Marcolino. Hora de notícia. Notícias. Quer realizar seu sonho da casa própria? Mas antes, você precisa de um terreno. Então não perca esta oportunidade de adquirir um. No novo empreendimento da cidade de Joaquim Gomes, loteamento Bela Vista, Lotes com parcelas a partir de R$ 160. Visite-nos. Plantão de vendas, localizado na rua Prefeito Gindevaldo, próximo à Escola Cícera Santos, em Joaquim Gomes. Garanta já seu lote. Informações 82999910580 e 99402-7422. Loteamento Bela Vista. Quer realizar seu sonho da casa própria? Mas antes, você precisa de um terreno. Então não perca esta oportunidade de adquirir um no novo empreendimento da cidade de Joaquim Gomes. Loteamento Bela Vista. Lotes com parcelas a partir de R$ 160. Visite-nos. Plantão de vendas, localizado na rua Prefeito Gindevaldo, próximo à Escola Cícera Santos, em Joaquim Gomes. Garanta já seu lote. Informações 82999910580 e 99402-7422. Loteamento Bela Vista. Você está ouvindo Expresso Correio. Batidão estronda e DG. A minha boca paquerava a sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadão no seu. Sei que tem 1 milhão de caras te querendo, mas essa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena de novela, chego perto, aí já era. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixo certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu. Aí o moleque enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixo certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu. Aí o molequinho enlouqueceu. Paquerava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadando seu. Eu sei que tem 1 milhão de caras te querendo, mas essa loteria quem ganhou?